Magia. Quer conforto, estilo e precisão na hora de escolher seus óculos? A Bruna Tessaro oferece lentes de alta qualidade e diversas opções de armações com certificação de marcas líderes, como Zeiss, Roya, Varilux e Interlens. Tudo com tecnologia de ponta e máxima precisão. Aproveite a promoção de armações e lentes selecionadas por apenas R$ 199. Bruna Tessaro, sempre com você. Magia. Cê tá ligado que a Univali é o lugar. Aqui o futuro começa, pode acreditar. Transforma sua mente, o poder de aprender. Conhecimento é o guia, venha se fortalecer. Na Univali, seja quem você é. Aqui você pode ser tudo o que quiser. A melhor escolha que você pode fazer. Universidade gratuita, vem aprender. No caminho do sucesso, vem com a gente em sintonia. Com universidade gratuita, só alegria. Nota máxima no MEC, voa alto, vai além. Bolsa de 100%, aqui você vai se dar bem. Na Univali, seja quem você é. Aqui você pode ser tudo o que quiser. A melhor escolha que você pode fazer. Universidade gratuita, vem aprender. Seja tudo o que você pode ser. Seletivo 2025 Univali. Matrículas abertas. Univali, uma universidade feita para todos. Segue a magia. Arroba magia 107. A Royal Enfield Floripa apresenta a Hunter 350. É a combinação perfeita entre desempenho e precisão. Com uma economia de combustível nunca vista antes, seja no dia a dia da cidade ou acelerando nas estradas. E tudo isso com aquele estilo clássico que só a Royal Enfield tem. Todas as versões com preços a partir de R$19.990. Marque já o seu test ride. Rua Cândido Ramos, bairro Capoeiras, em Florianópolis. Royal Enfield, desde 1901. Rádio de verdade. É magia, né? Já ouviu falar das bancadas regionais? São os seus representantes na Alesc, trabalhando juntos para o bem da sua região. E aqui na Grande Florianópolis, a nossa bancada está empenhada em fazer a diferença. Eles estão trabalhando para trazer soluções como melhorias no trecho do Morro dos Cavalos, duplicação da BR-282 e para integrar as linhas de ônibus da Grande Florianópolis. Alesc, em cada região, o compromisso com todos. Magia o tempo todo. Só no Brasil Atacadista você tem muito mais variedade, mais qualidade e mais ofertas. Aproveite! Picanha bovina Vacupu, quilo, R$42,90 no clube. Açúcar refinado Globo, um quilo, R$3,49. Macarrão de sêmola Toleschini, 500 gramas, R$1,99. Lava-roupas Omo, pacote 2,4 kg, R$24,90. Cerveja Spaten Long Neck, 330 ml, de R$5,89 por R$4,87. Se beber, não dirija. Venha ser mais, pagando menos. Brasil Atacadista. Mais economia todo dia. Magia. Tá procurando um carro ou querendo trocar o seu, mas não sabe por onde começar? Na JJ Veículos não tem erro. Carros abaixo da tabela Fipe, melhor avaliação do seu usado, financiamento em até 60 vezes e a primeira parcela só para 60 dias após a compra. A JJ compra seu carro no Pix, mesmo com multas e até passagem de leilão. Fale com o João e sua equipe que eles não perdem negócio. JJ Veículos, a melhor negociação da região, aberto de domingo a domingo. Aproveite! Avenida Leoberto Leal, número 120, em Barreiros. Magia. Sempre magia e continua. Magia. Você que manda. Kissy face sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby. Don't you need me like I need you now. See tomorrow, but tonight go crazy. prazer, game. Are you ready? Cause I'm coming to get ya, get ya, get ya. Hold on, hold on, I'm on my way. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, I'm on my way. Hold on, hold on, I'm on my way. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, I'm on my way. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the. Todas. Magia! Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know? Want your body like a fiend, like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth can't see the forest through the trees. Got me down on my knees. Magia, ele é magia total. Lose Control, 9124-1073, pra você fazer barulho também aqui com a gente. E aí, pessoal da magia, boa tarde. Aqui é Flávia de Barreiros. Toca um YouTube pra nós aí, vai. Valeu, sempre magia. Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share. Magia, o One, se foi a primeira metade do Você Que Manda. Meu prêmio tá na magia. Por isso sai agora um sortudo, uma sortuda, faturando passaportes pra diversão em Balneário Camboriú. Como é o nome dele ou dela, Smurfette? É o Ricardo Nascimento de Biguaçu e eu já vou chamar ele. Grande Rick, fica esperto aí, brother. Você que manda. Oferecimento JJ Veículos, a melhor negociação da região. Sabe o que o Elton John, o Kiss e o Coldplay têm em comum? Todos são estrelas do Hard Rock Café. E a Magia é a única rádio de Floripa que te coloca dentro do espaço mais rock and roll do planeta. Fique ligado na Magia para descolar o seu voucher de R$100. São vários vouchers todos os dias da programação. Magia e Hard Rock Café. Porque a rádio que te leva pros melhores lugares de Floripa só podia ser magia. Magia. Oi, aqui é Evaristo Costa. Sabe quando tudo vai bem na sua empresa? O fluxo financeiro tá em dia, baixa inadimplência. Não sabe? Então conheça o Asas e deixe sua vida mais leve. Receba pagamentos por Pix, boleto e cartão, automatize cobranças, antecipe recebíveis e muito mais. Tudo isso sem mensalidade. Asas, eleve a gestão financeira da sua empresa. Acesse asaas.com. CYV 838 107.3. Magia. Tá procurando o AP certo no lugar certo e com condições imperdíveis? O City Connect tá com descontos especiais. 30 mil de desconto no estúdio e 50 mil de desconto nos dois dormitórios com suíte para financiamento pela Caixa. É o primeiro prédio com rooftop de lazer de Barreiros com infraestrutura completa. Oportunidade válida por tempo limitado. Visite a central de vendas na Avenida Rio Branco 797, Centro de Florianópolis. Siri Empreendimentos, o melhor primeiro imóvel da sua vida. Você ouve a magia mais de 3 horas por dia? É claro, muito mais. Comer é o melhor pra você. Comer é o melhor pra você. Aqui tem cuidado, sabor e qualidade. Sempre o melhor pra você. Aqui tem cuidado, sabor e qualidade, sempre o melhor pra você. Com Comer, encomendas de salgadinhos, docinhos, kit festas e coffee break. Entrega na sua casa ou trabalho, tudo feito fresquinho especialmente para o seu pedido. Compre pelo site floripa.comer.com.br. Magia. Ó, aqui no interior a estrada tem que ser boa. E se for com buraco, credo, a gente perde um tempão. Por isso a gente tá feliz com o novo programa do Estado em parceria com as prefeituras, a Estrada Boa Rural. O programa vai arrumar dezenas de estradas rurais em toda Santa Catarina. Agora meu pai vai levar a produção bem rápida na cidade. Vai sobrar mais tempo para tomar chimarrão e comer a minha cuca. Estrada Boa Rural. Governo de Santa Catarina. Magia. Sempre. Ah, é magia, né? E agora a previsão do tempo com a repórter Ana Beatriz. É inverno na PP, com saúde e boas ofertas como estas. Hidratante Cetaphil 453 gramas ou loção 473 ml, só R$ 89,90. Creme facial Nivea 100 gramas, todos os tipos, por R$ 29,90 cada. E tem muito mais em nossas lojas, site ou app. Farmácia Preço Popular. É bom poder confiar. Que rádio você ouve? Magia, né? Magia, é claro. Na Bert Store você encontra calçados, roupas e acessórios para toda a família. Confira também o Outlet com até 70% off. Bert Store, Outlet de verdade. No viaduto principal da Pedra Branca, BR-101 Palhoça. Rota de fuga. Aqui na Magia, a gente monitora a BR-101, trânsito lento no sentido sul, a partir de Barreiros até o 207. A situação também interfere para quem vem pela Via Expressa, congestionada agora depois da Ivo Silveira. No sentido ilha, tá fluindo bem. Chegou GWM Tank 300 High 4T, a força de um 4x4 com a tecnologia de um híbrido plug-in. Agende seu test drive. Hello Tomorrow. Sempre magia e continua. Na magia, você que manda. Time marches on, never ending. Time keeps its own time. Here we stand at beginning, and in those passing us by, and I can't dream for us all. Now I won't make the same mistakes time and time again. inteligente, ousada, diferente, magia. Magia, sextou com magia, toca pra nós aí, Legião Urbana, é sempre magia, aqui é o Fabiano da Agronômica Floripa. Magia! Você que manda! Dos homens e falasse a língua dos anjos sem amor, eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conheço. Amor é bom, não quero mal, não sente inveja ou se vai descer.

é rádio. Aqui é magia. Magia. Magia. A rádio. A rádio oficial de Floripa. Play. Aziza, meet me on the floor tonight.

Sempre. Sempre. Magia. Me free. kids no more. I'm giving you up, I've forgiven it all. You set me free. Magia o tempo todo. He said, are you serious? I try, but I can't figure out. I've been next to you all night, I still don't know what you're about. You keep talking, but not much coming out your mouth. Can't you tell that I want you? I say, yeah. Iguaçu, toca Pescador de Ilusões, o Rapa, pra nós. Valeu, abraço. Magia. Você que manda. Se meus joelhos não doessem mais, diante de um bom motivo que me traga fé. Pronto. pescador de ilusões. Se eu ousar catar na superfície de qualquer manhã as palavras de um livro sem final, sem final, sem final, sem final, final. Valeu. Pescador de ilusões. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões. Sou pescador de ilusões. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões. Sou pescador de ilusões. Valeu a pena. O rap é sempre magia, pescador de ilusões. Outros dois passaportes pra diversão em Balneário Camboriú, a gente vai jogar pra cima daqui a pouco na finaleira da hora e você não pode ficar de fora dessa disputa. Se garante agora, manda áudio aí, 9124-1073, conta pra geral qual é sua música, de onde você tá falando, afinal de contas, quem é a dona desse sorriso lindo aí, hein? Segura aí, daqui a pouco mais. Você que manda. Fim de semana na magia é sem parar. 6 horas de músicas, 6 horas de prêmios, sem intervalos. Todo sábado e domingo, do meio-dia às 6 da tarde. Não, mas ô, produção, é isso mesmo aqui? 6 horas sem comercial, tá? Tá bom. 6 horas de música sem comerciais no seu fim de semana. Só podia ser na rádio que toca mais músicas em Floripa. Magia. Quer se conectar ao mundo quando e onde quiser? Escolha a operadora hexacampeã em qualidade. A Unifique, eleita pela Anatel a melhor internet fixa do sul do Brasil pelo 6º ano seguido. Sabe por quê? Porque ela leva mais velocidade e estabilidade para você, em combos com planos de celular e internet fibra a partir de R$ 99,90 por mês. Fique perto de uma vida mais fácil. Vem pra Unifique. Acesse unifique.com.br ou ligue 10580. Que rádio eu ouço? É magia o tempo todo. Abasteça com quem oferece mais. Combustível de qualidade, loja de conveniência e troca de óleo. Conheça o posto RKZ na SC405, número 4929, Campeche. Rede Primos, 25 anos. Tradição em movimento. Magia 107. Todo dia. A Uniaselv tem a graduação presencial perfeita para você entrar com tudo no mercado de trabalho. Estude com aulas práticas e infraestrutura completa em uma instituição nota máxima no MEC. Matricule-se em uniaselv.com.br. Uniaselv, bora que vai. Uniaselv. A rádio que até a sua mãe gosta. Magia. Notícias do governo de Santa Catarina. Saúde é prioridade. Por isso, somos o estado que mais abriu novos leitos de UTI no SUS em várias regiões, reformando hospitais por todo o estado e batendo recordes de cirurgias eletivas. Ainda tem muito para melhorar, mas o governo está fazendo o que nunca foi feito antes e, principalmente, está cuidando de quem mais precisa. Governo de Santa Catarina. Pro carro, quem é que vai com você? A magia. Ah, é magia, né? Sabia que mais de 40% dos homens têm problemas na hora H? E pode ser que você também esteja passando por isso. Mas calma, você não está sozinho. O Instituto Homem é referência em saúde sexual masculina, com uma equipe preparada para te ajudar e recuperar a sua confiança, desempenho e qualidade de vida. Não deixe para depois. Agende sua consulta. WhatsApp 0800-123-0777. 0800-123-0777. Doutor Flávio Machado, CRM 35195. Magia! Sempre magia. Minuto Celesc. Atenção, cliente Celesc. Manter sua conta de luz em dia é essencial. E agora ficou ainda mais fácil pagar. Use o Pix direto pelo QR Code da fatura. Precisa da segunda via? Fale com a gente pelo WhatsApp 48 998600067, no app da Celesc ou em celesc.com.br. Pague em dia. Evite cortes e dores de cabeça. Magia! Já pensou ganhar um Corolla XEI 0 km mais R$30 mil? E ainda tem R$11 mil no primeiro, R$12 mil no segundo e R$13 mil no terceiro prêmio. Compre agora mesmo pelo site da Trimania, pelo aplicativo, nos pontos de venda ou com os amarelinhos da sorte. Pit Stop Magia! Ó, se liga que tá rolando Pit Stop da Magia aqui no Mega Bazar da Coach. Então, se você tá querendo renovar o seu guarda-roupa, já cola aqui. Tem peças saindo a partir de R$ 39,00. Coca-Cola Jeans, Coach, Foro, as melhores marcas pelos melhores preços. É aqui no Mundo Car Mais Shopping, no Mega Bazar da Coach. Pit Stop é sempre magia! Magia! Sempre magia e continua. Magia. Você que manda. Fly above the trees. Magia The Door, 9124-1073. Manda pro ar o verbo aí, cara. Conta pra todo mundo qual é o seu som, a magia toca. Se pá, você ainda ganha passaportes pra Balneário Camboriú. Fica todo mundo de boa na lagoa. Boa tarde, galera da magia. Toca uma do Post Malone aí pra nós, Rodrigo de Areias. Esse é o som. Na magia. Você que manda. I'll be the bad guy now, but Malone, é sempre magia. Amanhã, cara, você que manda começa às 10 da manhã. Não vai esquecer desse rolê. A magia. Toca mais música. E dá muito mais prêmios. Agora dois passaportes pra diversão em Balneário Camboriú pra curtir as aventuras, cara, do Classic Car Show, Oceanic Aquarium. Tem também o Aventura Jurássica, que é o maior parque de dinossauros do Brasil. E ainda a Aventura Pirata, além de um super, hiper, mega cinema 3D. Quem tá se dando bem, hein, Smurfette? É a Sabrina Ramos da Palhoça e eu já chamo ela. Grande Sabrina! É nóis, pode crer, Son. Porque uma velhinha não sabe a hora? Porque é uma senhora. Se a quinta série não sai de você, Vitamina! De segunda a sexta, 7 da manhã. Magia. Atenção, oferta quente chegando na sua frequência. Chegou a sua hora de dirigir um Renault Zero com condição imbatível. O Kwid Zen 2026 tá fácil de levar, a partir de R$64.990 à vista. Estilo, economia e segurança de série, tudo no seu bolso. E quer saber da grande estrela? O novo Renault Kardon Evolution, no SUV queridinho do Brasil, a partir de R$105.690 com seu usado na troca. Corre pra Globo Renault, Estreito, Beira-Mar de São José e Palhoça. Desacelere, seu bem maior é a vida. ZYV 328 107.3 Magia FM Floripa. Quer curtir o seu som com estilo e qualidade? Na Wave One você encontra fones de ouvido, caixas de som e soundbars com design incrível e alta performance. No site waveonestore.com.br você aproveita promoções imperdíveis com descontos de até 50%. E usando o cupom MAGIA10 você ganha mais 10% de desconto. Não perca essa chance de levar mais tecnologia para sua rotina. Acesse waveonestore.com.br. Sinta a batida, uma Wave One para cada momento. Corre! Aqui. Aqui é. Aqui é magia. Ouviu esse som? Então preste atenção e siga as orientações. Esse é o Defesa Civil Alerta, uma tecnologia de ponta utilizada para avisar sobre emergências como chuva forte, enchentes, deslizamento e granizo. Não precisa de aplicativo, cadastro e nem sinal de internet. Quando necessário, o alerta vem rápido e pode salvar a sua vida. Secretaria da Proteção e Defesa Civil. Governo de Santa Catarina. Magia! Vinde com It Imperatriz! Imperdível, imperdível, imperdível! Contra filé bovino a vácuo, quilo ou maminha bovina a vácuo, quilo R$38,99 no Super Clube. Arroz Voo Límpio, branco ou parbolizado, 5 quilos, R$13,99 no Super Clube. Amaciante Downy concentrado refil, 750 ml, R$9,99. Bandeja com 30 ovos vermelhos, R$15,99 no Super Clube. Vinde com It Imperatriz! Imperdível, imperdível, imperdível, imperdível. Super Imperatriz, próximo de você. Eu ouço magia o dia todo. Pipo. Loucos. Pipo. Loucos. Pipo Loucos, a pipoca artesanal que todo mundo ama. À venda nos melhores points de Floripa. Siga no Insta Pipo_Loucos ou acesse pipoloucos.com.br. Pipo Loucos, a pipoca mais amada do Brasil. Rádio Magia. Já ouviu falar das bancadas regionais? São os seus representantes na Alesc, trabalhando juntos para o bem da sua região. E aqui na Grande Florianópolis, a nossa bancada está empenhada em fazer a diferença. Eles estão trabalhando para trazer soluções como melhorias no trecho do Morro dos Cavalos, duplicação da BR-282 e para integrar as linhas de ônibus da Grande Florianópolis. Alesc, em cada região, o compromisso com todos. Rota de fuga. Movimento intenso agora no caminho pro leste da ilha. A gente monitora Admar Gonzaga com trânsito pesado ali na saída da Avenida da Saudade, na chegada do Itacorubi. A 401 também tem trânsito pesado, mas sem grandes congestionamentos nos dois sentidos. Quer ampliar seu patrimônio ou investir em imóveis? Com o Prime da Racon você investe sem entrada, sem juros e tem 220 meses para pagar. Saiba mais em racon.com.br. Bônus, oferecimento Globo, sua concessionária Renault da Grande Florianópolis. E Já do Açaí, sorvetes e picolés artesanais. Vem pro Já. Sempre magia.

as the dust flies, watch it burn. My heroin flows more lethal than Marilyn's nose. I'm a OD. like Dan in the cold hole. House é sempre magia, Rehab. Eu tava pensando aqui, cara, trocando uma ideia comigo mesmo, tá ligado? Cara, na real, o que tá acontecendo é que a gente tá fazendo check-in em mais um final de semana, curtindo uma hora direto só de sons, e ainda pode ganhar prêmio no final do rolê. Ah, por favor. Tem voucher de 100 aqui pro Hard Rock Café e par de ingressos pro Cine System Vila Romana Shopping. Tá mole, suave. Hashtag guitarra. Joga lá no 9124-1073 pra se garantir nesse rolo aí. Guitarra. Bônus. People dream high in the quiet of the night. You know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price. You know that I bought it. Killing me slow, out the window. I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes. What doesn't kill me makes me want you more. Just screw it up in these trying times. We're not trying. So get the headlights, summer's a knife. I'm always waiting for you just to cut to the bone. Devils roll the dice, angels roll their eyes. And if I bleed, you'll be the last to know. Magia. I'm feeling you, I'm free.

Bônus. Magia. Uma hora direto. Chase me, but I wouldn't mind it if you gave me just a little bit of something we can work it with. But all you Magia 8 para as 5. Magia! Sempre Magia, fechou uma hora diretaça, Lisa, só musicão, né, cara? Final de semana tem que começar assim, a milhão. E, aliás, tem prêmio pra descobrir agora quem é o sortudo ou a sortuda. Magia. Saca mais música. E dá muito mais prêmios. Quem tá colocando as mãos em um voucher de R$100 pro Hard Rock Café e dois ingressos pro Cine System do Vila Romana Shopping é quem, criaturinha azul? Fala, Smartfest. É o Leonardo Santana do Campeche, hoje eu vou chamar ele. É o Léo, grande garoto, valeu, bom final de semana. Pra você também. A gente tá de volta na segunda, se tudo funcionar bem até lá. Se tudo ocorrer certo. É, se a gente jogar dentro das quatro linhas, tá ok? Bônus. Oferecimento Globo. Sua concessionária Renault da Grande Florianópolis. E Já do Açaí. Sorvetes e picolés artesanais. Vem pro Já. Lembra dessa música? É o amor. Se a resposta é sim, acorde amanhã às 6 da manhã. Porque a gente lembrou de umas bem melhores. Flash, todo dia, 6 da manhã e 6:30. Magia. Pit Stop Magia. Esse tempinho frio pede peça nova no seu guarda-roupa, né? Então já aproveita que tá rolando o mega bazar da Coach aqui no Mundo Car Mais Shopping. Se liga só, são peças de R$39 a R$189. É só aqui no Mundo Car Mais Shopping. Tem Coach, Foro, Coca-Cola Jeans, as melhores marcas por preços que cabem no seu bolso. Então não perde tempo e vem pro mega bazar da Coach. Pit Stop é sempre magia. Pit Stop Magia. Oi, aqui é Evaristo Costa. Sabe quando tudo vai bem na sua empresa? O fluxo financeiro está em dia, baixa inadimplência? Não sabe? Então conheça o Asas e deixe sua vida mais leve. Receba pagamentos por Pix, boleto e cartão, automatize cobranças, antecipe recebíveis e muito mais. Tudo isso sem mensalidade. Asas, eleve a gestão financeira da sua empresa. Acesse asaas.com. Transmitindo do coração de Floripa. CYV 838, 107.3. Magia. Já pensou ganhar um Corolla XEI 0 km mais R$30 mil? E ainda tem R$11 mil no primeiro, R$12 mil no segundo e R$13 mil no terceiro prêmio. Compre agora mesmo pelo site da Trimania, pelo aplicativo, nos pontos de venda ou com os amarelinhos da sorte. Magia. Ó, aqui no interior a estrada tem que ser boa. E se for com buraco, credo, a gente perde um tempão. Por isso a gente tá feliz com o novo programa do Estado em parceria com as prefeituras, a Estrada Boa Rural. O programa vai arrumar dezenas de estradas rurais em toda Santa Catarina. Agora meu pai vai levar a produção bem rápida na cidade e vai sobrar mais tempo para tomar chimarrão e comer a minha cuca. Estrada Boa Rural. Governo de Santa Catarina. Segue a magia. Arroba magia 107. Rápido demais na hora H. A vergonha dura muito mais. Você não está sozinho. O Instituto Homem pode te ajudar. WhatsApp 0800-123-0777. Instituto Homem. Doutor Flávio Machado, CRM 35195. De verdade. É magia, né? Só no Brasil Atacadista você tem muito mais variedade, mais qualidade e mais ofertas. Aproveite! Picanha bovina VacuPul, quilo, R$42,90 no clube. Açúcar refinado Globo, 1 quilo, R$3,49. Macarrão de sêmola Toneschini, 500 gramas, R$1,99. Lava-roupas Omo, pacote 2,4 kg, R$24,90. Cerveja Spaten Long Neck, 330 ml, de R$5,89 por R$4,87. Se beber, não dirija. Venha ser mais, pagando menos. No Brasil Atacadista. Mais economia todo dia. Rota de fuga. Congestionamento monstro na BR-101 agora no sentido sul, desde Serraria até São José, onde houve um acidente. São mais de 8 quilômetros de congestionamento, Avenida das Torres, para quem sai de Areias, Serraria, neste momento é uma alternativa boa. Do outro lado, também tem lentidão, mas é isso somente na aproximação do 207, isso pela BR-101. Se puder, evite agora a região. Atenção, tá rolando o Super Saldão Casas Bahia. Jogaram os preços lá embaixo para zerar todo o estoque e tem crédito para comprar sem entrada no carnê Casas Bahia. Corre pra loja e aproveite. Tarja Preta. Oferecimento Shopping Itaguaçu. Mais do que presentes, histórias que conectam. Unix Bank Telecom. O plano de celular que facilita a sua vida. E Wave One. Sinta a batida. Uma Wave One pra cada momento. Sempre magia. A Rádio Magia adverte. O programa a seguir deve ser mantido fora do alcance das crianças. Ouça apenas com prescrição médica. Em caso do medicamento ser ouvido em doses elevadas, o tratamento terapêutico deve ser retomado. No ar. No ar, no ar, no ar, no ar. Tarja Preta. Olha nós aqui, ó. Boa tarde. Tamo de volta. Tá no ar mais um Tarja Preta aqui na Magia. 2 horas. Já sextou, hein? Pô, não só, sextar a 2 horas é melhor ainda. A gente tá sextando já, né, não? Exatamente. Já estamos colocando assim, ó, meio pezão no fim de semana. Meio pezão, quanto você calça? 43. Ai. Mas que é pezão. Meio quanto pezão calça, no fim de semana. 4-3, 4-4. Ó lá, a Lesa. Nossa, pode me emprestar as havaianas dele de vez em quando aí pra chinelinho pra mim. Como é que você tá, Madu? Você tá bem? Tô bem, é sexta-feira, né? E você, quanto você calça? 36. Tá bom. Quem quiser me mandar alguma coisa, é nós. É isso. Toda mulher calça 37, 36. Que mentira. Né? Tem uma calça. Tu não conhece a Melicinha 39 que eu conheço? Smurf calça 22. Também. Provavelmente. Você tá bem, Leza? Eu tranquilo, tô super motivado hoje. Tô vendo que você tá. Você tá com sono? É, meio cansadinho assim, não? Ah, você dormiu no sofá por causa do divórcio, né? Não, nada. Eu voltei pra festa, pra zoeira. É melhor não tocar nesse assunto neste momento, na abertura. Delicado, do programa. Né? Mais adiante, perdão, a gente fala sobre o divórcio do Les, é um assunto sensível, né? Uhum. Que talvez não cale na abertura do nosso programa. Não. Mas hoje, a gente fala sobre uma professora que foi demitida porque obrigou os alunos a dançarem Macarena. E o Silvio Santos vai ganhar mais um Filme biográfico. E cientistas descobriram que a solução para o aquecimento global pode estar nos corais brasileiros. Pô, essa história do Silvio Santos eu quero ouvir daqui a pouco. É, especialmente, tomara que não seja agora, sei lá, o Sérgio Malandro fazendo papel de Silvio. Não, não, é pior. Depois do Rodrigo, não sei o quê, lá Faro. É pior. Tá louco, aí é muito ruim. É mas... pior. A gente abre nessa sexta-feira, eu sei que você tava esperando esse momento da música. Com qual instrumento será hoje, hein? Tô pensando. Vamos lá, Darcy, que ele... É surpresa. Música ao vivo for um com... gato? Vai lá, Daza! Música ao vivo! Miau, miau, miau, miau, miau! O que é isso? Miau, miau! Então vamos lá! O gato da Madu, miau, miau, miau, miau! Vai, Madu, vai! Gato da Madu! Miau, miau, miau, miau! Tá bom. Ai, meu Deus, chega, chega, chega. Eu fiquei sentindo falta. Da cornetinha, tá vendo, Oleza? Você entendeu? Demorei dois segundos e entrou o gato quebrado da Madu. O gato histérico da Madu, meu. Meu, meu, meu, meu. Meu Deus do céu, tá meu, louco. Meu, meu, meu, meu. Ainda bem que a gente vai sair de férias, né? Você tá sabendo? Nós aqui do Tarjo, a galera do Vitamina também. A partir de semana que vem são os melhores momentos, tanto do Tarja quanto do Vitamina. Não sabia, agora você tá sabendo. E tem muito momento legal, tem muito momento bom pra a partir da semana que vem a gente recuperar, de repente até momentos que vão rolar hoje. Mas hoje a gente tá falando dessa história de férias, porque é exatamente esse o nosso assunto. Você sabe quando você vai sair de férias e você fica naquele clima assim, falta um... 2 dias, falta 1 dia, 9 horas, 3 horas, meia hora pra minhas férias, sabe? É assim. Engraçado é que eu não fiz contagem regressiva pras minhas férias, mas pro show da Taylor Swift eu fiz regressivo. Imaginei. Mas por mais que a gente ame o que faça, e é o nosso caso, todo mundo aqui adora, sem dúvida alguma, fazer o que faz, trabalhar aqui e tal, mas férias é bom. A gente dá uma descansada, a gente muda os temas mentais, de qualquer maneira... Você que tá me ouvindo agora, talvez você fale, pô, vou tirar de fly de férias, mas eu não posso, né? Eu tenho meu trabalho, eu tenho minha faculdade, eu tenho, sei lá, tenho minha vida aqui, eu não posso sair de férias. Mas a gente vai te fazer, abrir uma oportunidade aqui de fazer uma pergunta. Atenção, ó. Presta atenção aqui. O que a gente quer saber hoje, do que você gostaria de tirar férias da sua vida? Do quê? De alguém? De um trabalho? De uma pessoa? Sei lá, da sua vida, do congestionamento. Leza, tem alguma coisa que você gostaria de tirar várias, férias? Várias, mas eu gostaria de tirar férias dos Exus que estão na volta da gente, né? Mas como é que é isso aí, Leza? Aquela pessoa chata, aquela pessoa que sabe tudo, aquela pessoa que não sabe, não tem empatia. Ei! Então eu queria que não, essa não é você pessoa... não, Madu, não é você, não. Então eu queria que essa pessoa, ela fosse pra merda. É isso, eu te queria tirar quase férias quase engasguei aqui, fala aí que eu vou tossir aqui. É se você tá me escutando, vai a merda. Eu tomei um café agora aqui, um golinho de café meio frio. Você fez alguma coisa? Não, calma, não é contigo, né? Criança. Tá tudo certo. Ele tava falando com alguém lá do Red River. Não sei se entendi. É o Biruga, alguém do bar ali. Enfim, olha lá. Férias dessa pessoa que... Pô, deixar o Leza fora de sério é difícil, é raro. Né? É difícil. Madu, e você? Instagram. Putz, isso é bom. Isso é fácil. Por que você não tirou férias do Instagram? Cara, porque, querendo ou não, tem memes lá, eu falo com os meus amigos lá, eu vejo o que meus amigos estão fazendo ao mesmo tempo. Tem propaganda pra cima e pra baixo, isso me estressa pra caramba, tem gente falsa, gente postando um monte de bosta. Eu queria tirar férias do Instagram, só que eu não consigo, eu sou fraca. Mas ó, se você começar aos pouquinhos assim, ó, hoje eu vou ficar meia hora menos, só você vai ver que muda. Ah, eu já tenho um timer de Instagram. Eu tirei, isso é uma, você me lembrou isso agora, eu tirei, o meu Instagram, acho que é a minha última postagem. Mas mesmo assim. Foi no ano passado. É que o seu, não tem gente que posta coisa todo do momento, a todo tempo, não, os velhos, não, às não. Vezes eu postam não, eu menos, não dependo, né? Disso. Eu não fico olhando o Instagram, eu preciso. O meu é bem turbulento. Rede social é um bom negócio pra tirar férias. Pô, ficar um tempo... É literalmente férias. Fala, pô, ficar uns meses sem isso. Ai, se eu deletar tudo e sumir com o meu CPF. Isso, é mais ou menos isso. Mas isso é o que a gente tá pensando aqui. Mas não adianta nada se você não disser. Por isso, não é só a nossa opinião. A gente quer, a partir de agora, saber a sua opinião. Se você pudesse tirar férias de alguma coisa na sua vida, o que seria, hein? Vem cá, você tá pensando alguma coisa aí, não tá? Tem alguma coisa aí passando pela sua cabeça? Não tá? Ó, presta atenção aí. O que passou aí? Então é isso aí que você vai dizer pra gente aqui, tá? 9124-1073. Tá valendo par de passaportes de diversão em Balneário Camboriú. Mandou áudio, automaticamente concorre. Eu só quero saber isso. Do que é que você quer tirar férias da sua vida? O que você gostaria? Diz pra gente aqui. Tocha preta, prova esse batalhão. 2 horas e nada de especial.

Esse cara aqui, ó. Esse cara é sempre magia. Tarja! Tarja preta. E o Tarja também. O que que é, Madu? Ou não. Não, por quê? Ah, porque ele... Sustente seu argumento, por favor. Ele fez umas merda no passado. Ah, mas ele se redimiu e agora ele é sempre magia. É verdade. É. A gente faz todo dia. Como é que é, é verdade. A gente faz merda todo dia. Somos todos humanos, né? Imagina, não, sem imagina. Não, sou uma tartaruga. Sem imagina. Sem imagina, a gente fala assim, pô, essa banda aqui, essa música eu gosto... Mas deixa eu saber a vida pregressa desse cantor aqui, se ele fez merdas ou não, pra eu continuar gostando. Você concorda em separar a arte do artista, então? Aí você vai num restaurante, chega lá, bom, quem fez a comida? Foi ali, ó, o Zé, me dá sua ficha aqui, quero saber se você fez merda, se eu como ou não como. Aí é fogo, aí você vai pegar um aplicativo. Ó, o motorista, deixa eu ver se você é um cara educado, xingou, já xingou. Não dá. A gente tem que viver. A minha geração não pensa assim. Pois é. Que pena. Que bosta. Saudade do Faroeste. É, exatamente. Tá louco? Agora, ó, já que a sua geração não pensa assim, a gente tá com saudade do Faroeste, imagina o seguinte. Ah. Né? Você, o Madu, que saiu da escola recentemente. Sim. Imagina uma professora chegar assim meio estranha na sala de aula. Você também, ó, vai pensando aí, você que tá no seu carro aí e tal, derrubou uma professora na faculdade, vai. Esquisita, falando meio enrolado, rolou isso no País de Gales. Essa tal professora chegou bêbada na aula. E não foi só bêbada. Ao chegar na aula bêbada, ela simplesmente xingou os alunos e obrigou o seguinte, ó. Todo mundo aí dançando Macarena. Sabe Macarena? Aham. Uhum. Botou Macarena. Pô, pera que eu não preparei a musiquinha aqui. Bem certinha. Macarena, também, né? Exato. Dá a letra, corpo, nananana, ela continue. Chegou assim, tipo um suquinho de laranja na mão e tal, mas dentro do... Não era suco, era álcool. Tem muita gente que faz esse miguezinho ali, né? Ela ligou o som alto do computador, transformou a aula, que era pra ser sobre saúde, numa aula de dança. O que rolou é que os alunos estranharam, ficaram com medo, dançaram e tal, mas denunciaram a professora, que depois foi demitida. Ela perdeu o time. Vou explicar pra vocês. Diga, Leza. Ela tinha que ter feito o seguinte. E aí, raça, beleza? Vamos se concentrar que no final a tia tem uma surpresinha pra vocês. Isso. E aí, trazia um cooler, fazia uma caipa, tá ligado? De laranja. Menor de idade não pode beber. Não, mas aí ela pelo menos fazia no final, divertia todo mundo, mandava as crianças bêbadas pra casa e não era expulsa. Né? Mas imagina, pô, você tem um filho na escola e o filho chega chegando contando essa história, assim. É dureza, né? Aconteceu no País de Gales. Eu acho que ela se rendeu aos pensamentos intrusivos. Porque quando você tá dentro do sistema educacional, você vê cada maluco como professor que você pensa... Qualquer dia ele vai entrar aqui de carro, atravessando a janela. A qualquer momento. Ah, mas maluco tem todo lugar, né? Tem, ah, maluco não. Tem qualquer área. Ah, não, eu poderia menos, ficar horas contando histórias aqui. Menos no rádio. No rádio só não no tem. Só no rádio que não tem. Somos maluco. Somos pessoas sérias, comprometidas. Resto, em tudo que é lugar. Com a informação aqui, é jornalismo sério. Você é tá ouvindo aí. Um programa sério. Jornalismo. De integridade, entendeu? Nós somos jovens. Calma. Jornalismo verdade aqui no Tarja. Hoje, a gente tá já meio no clima de férias. Já que a semana que vem estaremos de férias, mas a gente quer saber de você, do que você gostaria de tirar férias? Vai dizer que você não pensou em nada aí. Ó a chance aqui de você se abrir e dizer, pô, quero tirar férias do trabalho, tirar férias da mulher, do marido, dos filhos. Não quer dizer que você não ama seus filhos, mas mães, por exemplo, tem um monte de filho pequeno, filho adolescente, tá, por que tirar férias um pouquinho do pet? Você adora seu pet, né? Aquele petzinho que fica latindo, tem que sair pra nessa época de chuva aí, aí tem que sair pra passear, senão faz cocô em casa. Também. Pô, tem um monte de coisa na nossa vida que a gente várias, tira férias. Várias. Não é isso? É. Vamos. Sogra. Ixi. Não é? Também. Ex-mulher. Às vezes a mulher atual, o marido atual, enfim. Colegas de trabalho que tu quer mais que eles... Né? Desencarnem. Olha só quanta coisa. Então diz pra gente aqui: 9124-1073. Esse é o WhatsApp da Magia. Vai lá. Boa tarde, galera da Magia. Que fala Pepe de Palhoça. Cara, o que eu gostaria de tirar férias era um pouco da minha responsabilidade. É muita coisa pra resolver, cara. Muita coisa sozinho pra aguentar o rojão. Não é fácil. É nóis. Boa tarde pra vocês aí. Legal, o cara sorrindo, né? Pô, minha vida é difícil. É rindo cara, pra não chorar, né? Eu trabalho muito. Que chorar, pô, é de graça, aí. Por enquanto. Não, é isso, pô. Já que tem que segurar o rojão, pô, vai na boa. Mas eu ia vai falar tranquilo. Justamente responsabilidade de adulto. Porque eu vejo uns adultos por aí que eles ficam... Ai, sabe? É porque eu não sei fazer arroz. Meu querido, pelo amor de Deus. Tu tem mais de 20 anos. Esses são seus amigos que falam assim: ah, eu não sei fazer arroz. Não, o pessoal que não sabe fazer arroz aqueles, não é minha amiga, aqueles, não. Aqueles lá. De pessoal do Tarja Preta, um abraço e boas férias pra vocês futuramente. Opa, valeu. Então, o que eu gostaria de tirar férias é dessa geração chata de hoje em dia, que tu não pode fazer uma crítica a nada. Tu não gosta disso, não gosta daquilo, você já é homofóbico, é um monte de coisa. Você não, se é a opinião da pessoa, não pode expor mais a opinião, né? Olha, Madu. Que você é um monte de coisa já. Então eu queria tirar férias desse pessoal chato aí da internet aí, que tudo tá tão chatice, não pode falar nada. Não pode criticar as dondogas que dão um piti. Beleza? Um abraço, bom final de semana. É o Chicão aqui de Potecas. Valeu, Chicão! É isso, Chicão. O mundo tá chato, realmente. Tá meio chato, né? Tá meio Flávio, cansativo esse não mundo. Pode nem chutar um gay que já vem te xingar de homofóbico. Aí vai de um extremo a outro, né? Não é chutar ninguém. Vocês estão chatos com essas paradas. Para, muda, vamos pra outra. Tô obrigado, Leza. Vai, gente, aqui, ó. Oi, pessoal da magia. Oi. Aqui é a Kiara, da Ponte do Imaruim. E se eu pudesse tirar folga de alguma coisa, seria da escola. Meu Deus, eu odeio ir pra escola. Isso deve ficar um pouquinho mal, mas eu odeio mesmo, realmente. É sempre magia. Valeu, Kiara. Você sabe que eu acho... Adorei a Kiara. Eu acho meio que é um erro dos pais, assim, quando tentam convencer os filhos que a escola é legal. Que não é legal. Não, a escola é uma merda. É, tem um professor ali falando, não é. Eu lembro quando meu filho era pequeno e ele tinha que estudar, eu falava, cara, é um saco. Vamos estudar junto aqui, mas é preciso. Se você não estudar, aí depois você vai se ferrar na vida. Então vamos estudando, ainda que não seja legal. Mas é necessário. Então uma vai lá coisa, e faz. Muda de escola, cara. Fala bem assim, mamãe, papai, eu quero mudar de escola. Mas calma, Kiara. Porque daqui a pouco você vai ter férias de inverno, que eu sei. Pronto, sempre tem. Daqui a pouco sempre tem uma coisa legal. E daqui a pouco tem você também aqui na Magia. A gente tá esperando você aqui pelo 9124-1073. Tema de hoje: do que você gostaria de tirar umas férias? A gente vai sair de férias semana que vem? E você não vai esperar a gente sair de férias e não vai mandar nada, né? Então manda seu áudio aqui. Tamo esperando aqui no Tarja. Tarja Preta. Just hold me tight. Heaven can wait. I wanna dance one more time. Give me the feeling again. Just one more time. Won't you give me the feeling that I'm forever young? Forever young. I want to be forever young. I'm forever young. Tarja Preta. Magia. And the bass keeps running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and in this context, there's no disrespect. So when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. You lose the inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's full of heat out. You wouldn't believe how we wow shit out. We burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from Northwest East Side. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoned, come on, get it started, come on, get it started, get it started. Let's get it started, ha, let's get it started in here. Let's get it started, ha, let's get it started in here. Let's get it started, ha, let's get it started in here. Let's get it started, ha, let's get it started in here. Yeah, lose control, a body and soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it? The P's will do it. Get started, get stupid. Don't worry about it, people will walk you through it. Step by step like an infant new kid. Inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feeling's irresistible and that's how we moving. Yo, everybody, everybody, let's get into it. Get stupid, come on, get started, come on, get started, get started, get started. Let's get it started in here. Let's get it started. Ha. Let's get it started in here. Let's get it started. Ha. Let's get it started in here. Let's get it started. Ha. Let's get it started in here. Yeah. Just keep running, running, and running, running. Come on, y'all. Let's get it. Deal. Applicator will bring the bug dot drill. Just lose your mind, this is the time. Your can't stand still, twist and bang your spine. Just bob your head like me, Apple D. Up inside your club or in your Bentley. Get messy, loud and sick. Your mind fast, no more on another head trip. So come down now, do not correct it. Let's get ignorant, let's get hectic. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoned, come on, get started, come on, get started. Get it started, let's get it started. Ha. Let's get it started in here. Let's get it started. Ha. Let's get it started in here. Let's get it started. Ha. Let's get it started in here. Let's get it started. Ha. Let's get it started in here. Yeah. É sempre magia. Tarja Preta. Let's get it started. Esse é o Tarja Preta aqui na Magia, no sexto, já em clima de férias. Let's get it started. E só sexta-feira. Você tá perguntando, pô, clima de férias é o seguinte, semana que vem, tanto o Tarja quanto o Vitamina, a gente vai recuperar aqui os melhores momentos. Pô, você não imagina a correria aqui nos últimos dias. Farofa, a galera da produção aqui, pra trazer esses melhores momentos de vários programas. Eu me pergunto se eles dormem. A gente sugeriu vários aqui, então a gente vai estar trazendo durante essa semana, durante algum, são duas semanas, né? Que a gente vai estar em férias, mas o programa vai estar aqui, né? O Tarja Preta não sairá do ar e estaremos aqui contigo no seu radinho. Com muita alegria e com muito amor no coração. Vai me ouvir se eu tocar no seu radinho? Exatamente, olha o som do radinho, chega perto do radinho, deixa o radinho pertinho do coração. É isso, né? A essência do rádio, o amor do rádio. Mas antes disso, a gente para e traz informações aqui na Magia. Ah, Madu, você tinha falado um negócio do filme do Silvio Santos, só fiquei curioso pra saber. Quem aí gosta do Silvio Santos? Ele vem aí, mais um filme do Silvio Santos. Pra quem não sabe, tem um outro filme do Silvio Santos, né? Dessa vez, quem vai interpretar o apresentador será ninguém menos, ninguém mais que Leandro Hassum. Ele é muito conhecido por comédias como Até Que a Sorte Nos Separe. Ele é bom, mas não sei como é que é Silvio Santos com ele, né? Pois é, o filme promete mostrar os bastidores do programa que transformou o Silvio num dos maiores ícones da televisão televisão brasileira. O lançamento tá marcado pro dia 30 de outubro e o elenco é questionável. Eu acho que nada vai superar o Rodrigo Faro como cara, Silvio Santos, né? Não. Virou meme na hora o negócio ali, Nossa né? Nossa senhora. Mas você viu alguma imagem? Esperar. Eu não sei o que esperar. Tem imagens, tem o pôster de divulgação e tem o resto do elenco confirmado, como por exemplo a cantora Manu Gavassi. Quem que ela vai fazer? Não sei. Eu sei imitar o Silvio. Ah, não. Sabe mesmo? Não, sério, Leandro? Quer ver? Quero. Oi? Ó, demais, hein? Eu não tinha escolha, né? Eu também sei, ó. Ahai, oi. Ficou bom, né? Isso. O teu é mais grave, né? Voz assim, locutor. Um avião de dinheiro pra mim você não tem, né? É. Bacana. É namoro ou amizade? Por essa, eu acho que tem que treinar um pouquinho mais. É, Silvio, é, não, faltou molho. Não ficou faltou muito molho, né? Assim, né? Faltou tá, dinheiro também. Lembra o Silvio? Lembra? Lembra. Né? A gente ouve falar. Pagamento. Orçamento limitado. Acho que é o Silvio, mas ainda dá pra treinar mais. Vai, vem pra cá. Vocês, que é da época de vocês, quais as coisas favoritas de vocês, Silvio Santos? Silvio Santos é da época de todo mundo, né? Da tua também, pô. Ele acabou de partir. É da época de tua, do meu pai, de todo mundo. Silvio Santos é impressionante. O cara é muito bom, ótimo. O que eu mais gosto do Silvio Santos é a capacidade de comunicação dele, que é maravilhosa. Que camelô, é uma baita escola. De camelô para dono de televisão. Exatamente. E tu, Lesa, qual que é a tua coisa favorita no Silvio? Como é que é? Tua coisa favorita no Silvio? Ah, eu gosto do Silvio de forma integral. Eu acho ele um exemplo, assim, um empresário que... Ele nunca falou mal do camelô, ele sempre disse que camelô era legal. Nunca. Aí ele fez o teste na Rádio Nacional. Aí ele passou na tela e aí é isso. Eu não tô afim de falar hoje, não. Tá bom, Leza. Obrigado. Então vamos ver a galera aqui. 9124-1073 hoje. Hoje aqui no Tarja da Magia a gente quer saber do que você quer tirar férias na sua vida. Não vai dizer que não tem nada, né? 9124-1073. Boa tarde, pessoal da Magia. Aqui é o Luiz de Garopaba. Tirar férias? Eu queria tirar férias desse governo, que tá muito ruim, né? Um abração pra vocês. Valeu, Luiz! Eu colocaria no plural só essa frase, aí ficaria mais fácil. Governos! Enfim, vamos lá, mais gente aqui, 9124-1073. Fala, galera do Tarja, tudo certo? O Anderson aqui da Palhoça. E aí, Flavião, tudo certo? Sextou, hein, bebê? E aí, Leza, como é que você tá? Tô ótimo. O Bar do Erro hoje? Aham. Só dá um toque, nós vamos. Então. E aí, Maduzinha, tudo certo? Hi. Olha, uma coisa, se eu pudesse tirar a férias, eu tirava a férias do meu trabalho. Tirava a férias das redes sociais, todas elas. E ia curtir umas férias com a Madu lá nas Maldivas. Você é louco? Aí compensa. Ele não era casado. E aí, Madu, o que tu achas? Madu, você tem direito de responder agora, namoro, amizade? Se tu pagar em quarto separado, sim. Como é que é a história? Se ele pagar em quarto separado, sim. É que o rapaz é casado. Mas é casado mesmo ou não? Eu acho que sim. Ó, e a mulher dele não ouve a rádio, o cara chamando a Madu? Ah, tem homem. Sei não, hein? Nem sempre um homem, mas sempre um homem, Flávio. Entendeu? Tá. As mulheres são santas, né, Madu? São. São santinhas. Mas ó, já que você vai sair com o nosso amigo aqui, vai lá no Shopping Itaguaçu. A melhor opção de rolê pra você fazer com seus amigos, sua família, dezenas de lojas, duas praças de alimentação maravilhosas. De repente, nesse friozinho, tem gente que gosta de tomar cerveja, sexta-feira, tal, torre de chope, mas também café, chocolate, sopa. É, tem um camarão maravilhoso que eu gosto de comer lá, salmão. Fora isso, tem lojas equipadas com qualquer coisa que você precisar de emergência ou de última hora, ou presentes instagramáveis lindos que você não vai achar em lugar nenhum, tá? Que tal o cineminha hoje lá, hein? Cinema de altíssima qualidade. Shopping Itaguaçu. Compras, gastronomia e diversão o ano inteiro e pra toda a família. Segura aí, daqui a pouco mais. Tarja Preta. Magia. Magia. Little people to new land. A única rádio de Floripa que te coloca nas salas 3D Premium do Cine System. Something special you will never forget. Fique ligado no 107.3 ou no magiafm.com.br. Mande as hashtags da hora e participe. São vários ingressos todos os dias pra você. A única rádio com diversão em 3D só podia ser magia. Magia. Escuta só essa novidade. A farmácia Preço Popular de Palhoça Comprão Pedra Branca está com ofertas incríveis. Confira algumas delas. Óleo extraordinário Elceve 100ml por R$ 30,90 cada. Toalhinhas umedecidas Natural Baby, leve 100 e pague 80 unidades por apenas R$ 7,69 cada. Vem pra PP. Farmácia Preço Popular. É bom poder confiar. Você ouve a magia mais de 3 horas por dia? É claro! Muito mais! Na Bert Store você encontra calçados, roupas e acessórios para toda a família. Confira também o Outlet com até 70% off. Bert Store, Outlet de verdade. No viaduto principal da Pedra Branca, BR-101 Palhoça. Magia! Quem tem o seguro patrimonial do Sicoob conta com cobertura completa e personalizada de acordo com a sua preferência. E mais, com a assistência que você precisa a qualquer momento. Para proteger sua casa, automóvel, empresa, condomínio ou celular, seguros do Sicoob para tudo ficar bem. Vá a uma agência do Sicoob ou contrate pelo app e aproveite as condições especiais do seguro patrimonial. Magia, né? Todo mundo conhece uma Maria. Tem a Maria Gasolina, a Maria Vai com as Outras. Ah, e não pode faltar a Maria Fifi, né? Mas a Maria que todo mundo gosta mesmo é a Maria Adocicada, a sua confeitaria favorita no Cobrasol. Siga no Insta, @MariaAdocicada. Que rádio você ouve? Magia, né? Magia, é claro. Notícias do governo de Santa Catarina. Com o frio, os casos de doenças respiratórias não param de crescer e já começam a lotar os hospitais. As mortes por gripe já dobraram este ano e o grupo de maior risco são os idosos não vacinados. Proteja a sua família, vacine todos a partir dos 6 meses, especialmente os idosos. A gripe pode matar. A vacina é segura, é de graça e salva vidas. Governo de Santa Catarina. Rádio de tiozão, não, hein? Aqui é magia. Fique com It, Imperatriz. Imperdível, imperdível, imperdível. Contra filé bovino a vácuo, quilo, ou maminha bovina a vácuo, quilo, R$ 38,99 no Super Clube. Arroz vô límpio, branco ou parbolizado, 5 quilos, R$ 13,99 no Super Clube. Amaciante Downy concentrado refil, 750 ml, R$ 9,99. Bandeja com 30 ovos vermelhos, R$ 15,99 no Super Clube. Vinde com It, Imperatriz. Imperdível, imperdível, imperdível. Super Imperatriz, próximo de você. Que rádio eu ouço? É magia o tempo todo. Conheça o Aventura Jurássica, o maior parque de dinossauros do Brasil em Balneário Camboriú. Mais de 100 dinossauros em exposição, cinema interativo, tirolesa, passeio de barco, restaurante temático e muito mais. São mais de 20 atrações dentro do parque. É diversão garantida para toda a família. Acesse aventurajurassica.com.br e garanta seu ingresso. Rota de fuga. O caminho pro Itacurubi tá congestionado agora pela Dimar Gonzaga, logo na saída da Avenida da Saudade. A 401 monitorada agora aqui na Magia, trânsito intenso, mas tá fluindo, viu? Um movimento maior para quem segue no sentido centro. Trimania Capia, 20 anos entregando prêmios e realizando sonhos. Compre sua Trimania onde for mais fácil, site, aplicativo, pontos de venda ou com os amarelinhos da sorte. Magia Tarja Preta. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to a dead and buried, on the edge of your knife, staying drunk on your ride. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, go to sanctuary. Oh my life, how do you tear me down to a dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, sanctuary. Shatter me with your touch, oh God, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found. Tarja. Tarja Preta. Magia! I know they can't bring me down. Aqui pra toda a galera que ouve a magia e ouve o Tarja Preta hoje no clima do fim de semana, né? Sexta, fim de semana tal. E no nosso caso, clima de férias. É sempre bom entrar em clima de férias, né? Ouve a brisa do mar, é protetor solar. Não sei se a gente vai conseguir usar protetor solar, brisa do mar. Mas é aquilo que eu falo, por mais que a gente ame o que faça, é preciso parar um pouco de vez em quando também, pô. Mudar ali a cabeça. É preciso saber viver. Exatamente, Madu. Anota aí. É preciso saber viver. Eduarda, vírgula Madu, a frase, tá? Quanto isso, a gente quer saber de você aqui pelo 9124-1073. Esse é o WhatsApp da Magia. Você vai pegar o seu celular aí, vai gravar com a sua bela voz e vai dizer pra gente o seguinte, ó. Eu quero muito tirar férias disso aqui. Ah, aí você me pergunta, disso o quê? Você me pergunta, não, aí quem vai dizer é você. Exatamente o que você pensou agora. Isso, passou na tua cabeça, ó, quero tirar férias dessa pessoa. Fala pra gente. Não é? Pode ser uma pessoa, pode ser um trabalho, pode ser um lugar, não sei, do trânsito. Tem mais alguma coisa, Madu, que você queira tirar férias da sua vida, não? Olha, alguns amigos. Você e o Leza hoje estão com essa história de amigos aí. A gente tá no mesmo balaio, né? Os dois com o coração ferido. Eu tô na vibe. Eu queria tirar umas férias do frio na parte da manhã, quando eu tenho que assear o meu corpo. Muito bem. De manhã, tomar banho com esse frio é um castigo. Não, vamos combinar, gente. Ou férias do banho, né? Não é nem do banho. Não, mas tem que tomar. O birro o cara nem acha. Tem que ficar cavando assim. Dá um jeito. Ele fica pequenininho, sabe? Fica escondidinho. Ai, meu Deus. É, ele esconde, fica pequenininho. Muita informação. Né? Não. Vamos mudar de assunto. Então, mudar de assunto. Vai, vamos ver a galera. Melhor. 9124-1073. Você quer tirar férias do quê? Aproveita, diz pra gente aqui. Boa tarde, Magia. Aqui é a Kelly da Barra do Aririu. Eu gostaria de tirar férias dos boletos para pagar. Aí sim, hein? Da fatura do cartão de crédito e dos serviços de dona de casa também, porque esse a gente não tira férias nunca. É isso aí, um bom final de semana, boas férias para vocês. Um beijo. Obrigado, Kelly. Donas e donos é de casa. É verdade. Vou levantar uma bandeira. Qual? Uma coisa que eu queria tirar férias e me colocar no papel dos homens é... Nós, mulheres, somos colocadas desde cedo a ter o papel de dona de casa. A gente faz o que chamam de trabalhos invisíveis. São coisas que é um trabalho que ninguém vê. Entendeu? Ninguém vê aquela parada que ninguém resolve, ninguém limpa. Mas eu limpo. Mas se você não fizer, todo mundo vê. Aí todo mundo que vê. Que inferno, né? Mas, eu queria tirar férias. Madu, eu moro sozinho. E eu faço isso, eu lavo o louço, eu limpo e tal. Flávio, que bom, na boa. Flávio. Não é, não, e é legal, eu é legal você manter sua casa limpa. Minha mãe, mas meu pai vem me ajudar. Do nada. Peraí, vamos lá. Eu moro na nananã. Você tomou seu remédio hoje? Né? Eu acho melhor ouvir mais gente, vai, bora. Fala, galera da magia, aqui é a Renatão da Grano 22 Eventos. Eu gostaria de tirar férias, urgentemente. Tirar férias da minha mulher e das minhas filhas, que elas são muito chatas. Não vai, não. Nós vamos junto nas férias. Não vai, não. Não vai sozinho, não. Meu Deus do céu. O cara só fala isso se a mulher estiver do lado e autorizar ele falar. É pra dar um Se ela um não estiver do lado e não autorizar, aí ele não pode falar. Mais ou menos só isso. Com autorização. Mas ó, um verdadeiro homem sabe identificar e apreciar a verdadeira energia feminina. Um beijo para todos, então. Você entendeu, Leza? Porra, que loucura. Eu vou fazer um cocô e já volto. Boa noite, magia. Alô, Flávio, Lezeira, Madu, querido, André Braga. Aqui por Potecas. Bicho, o que é esse negócio de férias aí? Eu não sei. O que vocês estão falando aí? Cara, eu tenho 50 e poucos anos aqui. Eu não sei o que é isso. É de comer? Me fala aí. Porque eu trabalho desde os 16, cara. O que é isso? Tá na hora de tirar? Mereço? Pô, então me ensina como que se tira isso aí, cara. Porque eu não sei. Trabalho direto, né? É isso aí. Valeu, galera. Bora lá. Valeu, André. Mas vai experimentar. Faz bem. A gente até produz melhor quando a gente para também. A gente não é robô. Sabe aquele filme do Chaplin, o Madu? Tempos modernos. Tempos modernos? Então, não é isso. Ele tem que parar de vez em quando. Parecia um professor meu agora. Por quê? Ele falava isso? Ah, todos. Muito sábio esse seu professor, hein? Mas eu queria gostei dizer do professor. Que o André Braga, ele parece aquele tio que você encontra uma vez no ano. E aí ele fala bem assim: oh, qual é? Como não sei o quê. Como é que tá aquele negócio lá? Ah, bacana. Não entendi. É nóis, Trilha. É isso aí. E foi. Boa tarde, magia. Boa tarde, Tarja. Uma coisa que eu queria tirar folga, férias, é da minha sogra. Trabalho com ela todo dia, já faz um bom tempo. Mas é isso aí, valeu. A gente percebe pela sua animação, como deve ser bom, contagiante. Extremamente né? animada também. Trabalhar com a sogra. Olha, espero que ela seja uma diva. Deve ser muito bom. Boa tarde, galera. Tarja, tudo bem? Aqui é o Igor, da Tapera. Que eu queria tirar férias era ter um mesinho sem nenhuma conta pra pagar. Todo dinheiro que entra seria só pra gastar comigo mesmo e com meus filhos. Sem ter preocupação de boleto, de conta, de aluguel e por aí vai. Abraço. É, Igor, quando você descobrir, você avisa pra gente como é que faz, né? Achei muito fofinho. Eu imaginei ele soltando os filhos deles numa loja de brinquedos e falando: vai, faz o que vocês quiserem. Eu achei ele um pouco triste, eu quase fiquei deprimido ouvindo ele. Eu também. Fiquei triste. Vamos ficar um pouco quieto agora aqui, porque depois dessa aqui... 3, 2, 1. Tarja Preta. Give it up for Teddy Swift! Yo, it's Teddy Swift! Magia. O som de Floripa. Time is running out. No one else around me. Steady losing light. Steady losing my mind. Over shadows and gravity. Sipping in the bad dreams, but there's no you and I. What you waiting for? Something physical. I can do this by myself. Without you, there ain't no place for me to hide. Without you, there's no way I can sleep tonight. I do for a little bit of peace and quiet. Without you, I keep slipping in a bad dream. But there's no you and I. No sound when I cry. I love you and I need you to set me free from all of these bad dreams. Waiting on the other side. No sound when I cry. I love you and I need you to set me free from all of these, all of these. Tarja Preta. Live in effect, and I don't waste time on the mic with a dope rhyme. Jump to the rhythm, jump, jump to the rhythm, jump. And I'm here to combine beats and lyrics to make you shake your pants. Take a chance, come on and dance. Guys, grab a girl, don't wait, make a twirl. It's your world and I'm just a squirrel, trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So yo, what's up? Hands in the air, come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. The crowd is live and I will fool this fool. Party people in the house, move. Wet till you bleed, is that dope enough? Indeed, I paid the price to control the dice. I'm more precise, to the point I'm nice. The music takes control, your heart and soul unfold. Your body is free and behold. Dance or you can't dance, or you can't dance no more. Get on the floor and get raw. Dip, come back then upside down, easy now. Let me see you move. Everybody dance now! Essa é show, hein? CNC Music Factory é sempre magia! Tarja Preta. Em 1990, a Madonna tinha o quê? 18, 19 anos, né, Madonna? 0 anos, na época dessa música um aqui. 1990, você lembra dessa, Lesa? Você já existia em 90? Já. Já existia há algum tempo, essa, né? Essa na balada? Muito. Olha, essa é pra sextar. Essa enrola na sexta-feira no bar do Biruga? Várias, é entre mesmo? Elas. O que que toca lá no bar do Biruga? Qual que é o playlist do Birugão? Toca Rush. Rush? Uhum. Ué, roqueiro, Biruga? É, out. The Police. É mesmo? Dire Straits. Oh, é, toca Raul. Van Halen. Toca Raul. Depois das 4 da manhã toca. Aí toca tudo depois das 4 da manhã, depois né? Depois até Vaneira vai. Qualquer hora eu vou aparecer no Birrugão. Não lá. É? Vai ser. Demorou, bom. Demorou, porra. Vai tem ser que ir bom. Lá, porra. Mas enquanto isso. Enquanto isso. A gente tá pensando no fim de semana e mais do que isso. A gente tá pensando nas férias. Mas a gente quer pensar com você nas férias. Por isso, hoje o Taja pergunta: do que você gostaria de tirar umas férias? Quem sabe você já não manifesta isso pra sua vida, entendeu? Olha só, vai que o universo vai te ouvir e vai cumprir, vai afastar esse negócio de você. Eu não sei se boleto e tal vai rolar, né? De repente, não custa pensar. Não custa querer. Mas tem alguém que você quer tirar férias? Tem um contexto de um trabalho, de repente, uma situação? Pois é, é o que a gente quer saber aqui no 9124-1073. Lembrando, todo mundo que manda áudio concorre no final do horário ao par de passaportes da diversão em Balneário Camboriú. De repente, agora no fim de semana, você já vai curtir as 5 atrações maravilhosas ali em Balneário. Que tal? Então manda um áudiozinho pra gente aqui, 9124-1073. Vocês querem ouvir mais aqui? Yes. Lógico. Vamos lá? Dale. Eu quero ouvir também. Vamos lá, 9124-1073. Esse é o WhatsApp da Magia. Salve, salve, Taja Preta! Salve, salve, Eliseira! O que eu queria tirar férias? Queria tirar férias dos meus vizinhos do meu prédio. Alguns deles. E ando pelos corredores gritando, pisando. As mulheres com salto fazendo uma barulheira. É incrível, tá? E não se tocam. Eu queria tirar férias um pouco, ou dar férias pra elas também, pra eles. Um abraço pra todos aí. É você, é sempre Magia. Eu só espero que esse volume do rádio não seja em casa também, senão os vizinhos que vão falar isso dele também, né? Imagina, o cara ouvir assim. Eu achei fofo que ele se compadeceu, ele falou bem assim, ou férias pra eles também, sabe? Então, o cara já sabe como é que ele fica ouvindo música lá, né? A gente nunca sabe quem é o satanás no final. Exatamente. Da história. Eu poderia ficar horas falando sobre condônomos, porque o meu condomínio... Diga, desculpa, vai lá. Meu condomínio se irrita com qualquer barulhinho pequenininho e eles reclamam até se você dá um pum. Mas tem gente muito chata também, mas né? Tem punk alto. Tem esse pequeno detalhe. Ó, turma da Magia. Ó, passou até uma moto voada aqui. Gente, férias, precisa desse trânsito aqui de Palhoça, Florianópolis, Jesus amado. Isso aqui dava pra ficar sem, tranquilamente. Valeu, gente. Boas férias pra vocês aí. Valeu, diz Madu. Vamos combinar uma coisa? Se você é nativo de Palhoça, São José ou Florianópolis, você pode reclamar do trânsito. Se você não é, você é um dos motivos do trânsito. Aí eu achei um pouco dura essa tua frase, Madu. A pena. É, eu achei que você tá jogando peso nas costas de quem não tem culpa dessa história. Isso porque você é de São Paulo? Ué, e daí? E qual que é o problema? Boa tarde, pessoal da Magia. Boa tarde, pessoal do Taja. Beleza, Leza? Já estourasse um ali na Ponte Nova da Lagoa. Ô! Oh. Então, gostaria de tirar férias da... Cara, não quero parecer repetitivo, mas gostaria de tirar férias e pagar boleto, cara. Ficar uns 2 meses assim sem pagar boleto seria topzera. A criança até chorou no fim da história. Uai. Você imagina um mundo sem boletos, Leza? Como é que seria? É o sonho, né? É o escambo. Você mas pode... é só um sonho. Você pode ir pra Lagoinha do Leste e ficar um mês lá, né? Uhum. Não? Deixa eu ouvir mais gente. Ah, boa tarde, pessoal da Magia. Boa tarde, pessoal do Taja. Beleza, Leza? Já estouraram. Ah, esse aqui já foi, pô. É o cara do boleto. O cara do boleto tá voltando aqui. Ele tá estourando de novo. Pô. Fala, galera da Magia. Então, eu gostaria de tirar férias da minha sogra. Isso mesmo. Sim. Sim, porque como eu moro aqui na Ilha da Magia... A bonita pensa que minha casa é hotel, né? E aí vem e fica aqui na minha casa um mês, né? E aí é bem complicado, né, gente? Valeu, galera. Aqui quem fala é Daiane do bairro Bela Vista de São José. Aí é que tá, Daiane. Você acha que quem mora na Ilha da Magia tem mais chance de receber sogra, parente, cunhado de fora pra passar meses nas casas? Pois aumenta muito, né? O cara tira férias e fala, vou lá pra Floripa. Eu já ia falar bem assim, fale com seu marido pra vocês arrumarem uma casa com um quarto de visita e mais espaço, porque deixa eu te falar uma coisa, pra ela é hotel sim. Não, mas aí que a mulher não vai sair nunca, né? É hotel pra ela. Quarto de visita aí ferrou, ela vai passar meio ano ali na casa da mulher. Aí já deu uma cata pequenininha. Muda pra uma kitnet, é isso. Isso aí resolve tudo. Agora outra coisa que resolve, especialmente se tiver com problemas aí no seu 4G, ele vira meio G de vez em quando, sabe? Aí você liga pra operadora. Nossa, é uma merda. Aí entra aquela gravação, nós estamos tentando, ajudando você, meus queridos, diz que 9 pra comprar, diz que 14. Eu não tenho nem energia. É muita irritação. Então mude pra Unix Bank Telecom, ligações ilimitadas em todo o Brasil, internet 5G de qualidade, não é esse meio G que você tem aí, não. Plano sem fidelidade, WhatsApp, Waze grátis, internet acumulada agora. Madu. Oi. Eu vou te perguntar de novo. Plano, você sabe a partir de quanto? Cara, é um preço de um combo de festa. Exatamente. A partir de R$39,90 por mês, você não compra nem um lanche. É mais barato que um combo de festa. Então, no Birruga é mais caro que isso, né? É. O ovo lá hoje tá R$13,99. Ovo? Só um ovo. Só um ovo. Ovo daqueles de conserva. Ovo um. De quem? Da galinha, Madu. Porra, Madu. Mas a gente tá falando de um super plano de qualidade, Unix Bank Telecom. Acessa aí pra saber mais, unixbanktelecom.com.br. Unix Bank Telecom, o plano de celular que facilita a sua vida. Segura aí, daqui a pouco mais. Tarja Preta. E aí, amiga, experimentou? Cara, você não vai acreditar. Tá, eu não achei que fosse bater tão forte, viu? Tá, mas foi só um pouquinho ou foi tudo de uma vez? Ah, a gente experimentou junto, aquela coisa. Bah, eu sei como é. Depois da primeira vez vicia, né? Olha, depois que foi, eu fiquei muito louca. Magia FM, altamente viciante. Magia. Chegou a hora de transformar o seu futuro. A Univale está com matrículas abertas para você ingressar ou fazer sua transferência agora no segundo semestre. É sua chance de estudar em uma das melhores universidades da América Latina ainda em 2025. E o melhor, com o programa Universidade Gratuita, você pode concorrer à bolsa de 100% durante toda a graduação. Acesse univale.br, escolha seu curso e faça sua matrícula. Univale, uma universidade feita para todos. CYV 838, 107.3. Magia. Na Bruna Tessaro você encontra variedade e o melhor preço em alianças em ouro 18 quilates. Tudo em até 10 vezes sem juros ou 20% à vista. Bruna Tessaro, sempre com você. A rádio que até a sua mãe gosta. Magia. Sabia que mais de 40% dos homens têm problemas na hora H? E pode ser que você também esteja passando por isso. Mas calma, você não está sozinho. O Instituto Homem é referência em saúde sexual masculina, com uma equipe preparada para te ajudar e recuperar a sua confiança, desempenho e qualidade de vida. Não deixe para depois. Agende sua consulta. WhatsApp 0800-123-0777. 0800-123-0777. Doutor Flávio Machado, CRM 35195. Pro carro, quem é que vai com você? A magia. Ah, é magia, né? Quer ganhar dinheiro com o seu imóvel? Conheça a Unix Select Home, uma empresa especializada em gestão de imóveis residenciais com foco em locações de curta temporada. A Unix oferece um serviço único e personalizado, cuidando de todos os detalhes burocráticos, como limpeza e recepção dos hóspedes. E você só recebe o dinheiro na sua conta. Agende agora a sua consulta e transforme seu imóvel em um investimento lucrativo. Acesse unixselecthome.com.br. Unix Select Home. Sua tranquilidade financeira começa aqui. Magia. Sempre magia. Tá a fim de comer um camarão à milanesa crocante? Ou então aquela parmegiana de filé mignon que derrete na boca? Vai na Cantina Zabotti, o melhor restaurante para quem procura comida de qualidade a qualquer hora do dia. Aberto todos os dias no almoço e jantar. Avenida Leoberto Leal, número 184, em Barreiros. Siga no Insta, @ Cantina Zabotti. Cantina Zabotti, há 34 anos servindo quantidade com qualidade. Magia! As condições do ônibus que leva o seu filho até a escola, da sala de aula, da merenda servida, a formação dos professores. Tudo isso e muito mais passa pelo radar do Tribunal de Contas de Santa Catarina. O TCE também fiscaliza se os investimentos na educação estão de acordo com o que prevê a Constituição, assim como a qualidade do que é oferecido. Para nós, educação é assunto sério. TCE, o Tribunal da Governança Pública Catarinense. 107.3. Magia! Só no Brasil Atacadista você tem muito mais variedade, mais qualidade e mais ofertas. Aproveite! Picanha bovina Vacupu, quilo R$42,90 no clube. Açúcar refinado Globo, quilo R$3,49. Macarrão de sêmola Toleschini, 500 gramas, R$1,99. Lava-roupas Omo, pacote 2,4 kg, R$24,90. Cerveja Spaten Long Neck, 330 ml, de R$5,89 por R$4,87. Se beber, não dirija. Venha ser mais, pagando menos. Brasil Atacadista. mais economia todo dia. Rota de fuga. A gente monitora agora a saída da Avenida da Saudade em direção a Itacurubi, com lentidão ali pela Admar Gonzaga. Para quem segue em direção ao norte da ilha, também vai encontrar o trânsito pesado, especialmente pela 401. A lentidão vai até as Madeireiras. Quem vem no sentido contrário, do norte pro centro, encontra o trânsito intenso, mas fluindo sem grandes dificuldades. Sempre magia! Taja Preta. Hustler, think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyen Bud, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety in 3, 2. I would've known it, baby. I wonder when you go if I stay on your mind. You can play that game, but you win me every time.